rostos em latas de conserva, rostos na reserva, seu voto de Minerva. Milhares aos lugares queimando igual a erva daninha. A minha parte eu faço da minha competência, nervos de aço, feito de carne e osso, no coração de ouro, pra encontrar na beira da guia o tesouro. O asfalto rachado, sol ardendo pesado, indivíduos em coletivo sempre mais apertados, elementos com sentimentos sempre mais deletados, mantendo o fio do coração no ar condicionado, tentando refrescar o ar sensato da loucura. Porcos caminhando rumo à sepultura, satisfazem vermes, caviar, champanhe, fartura. Barrigas com mais de 100 centímetros de largura. Quem é você? De onde você vem? Onde você vem? O que é que você faz? O que é que você tem? De importante pra antes de dizer amém, não ser mais um no território entre o nada e o ninguém. Quem é você? De onde você vem? Onde você vem? O que é que você faz? O que é que você tem? De importante pra antes de dizer amém, não ser mais um no território entre o nada e o ninguém. Essa verdade é uma pedra no seu prato de notas. Pra mim é a mesma coisa, botox e durepox. Gente que sem maquiagem, sem parecer paisagem, vale menos que um pedaço de agreste sem pastagem. Ao olhar dos favelados, ficam estatelados dentro dos importados, com seus vídeos blindados. Pensam conhecer o mundo, estão desconectados, e o chão não conhece a sola dos seus calçados. Minha rima assola em defesa dos assolados, os que sentem o peso da cruz pagam pecados, os que ao lado da glória serão arrebatados. Os oprimidos, os eximidos, os humilhados, quantos tentaram, muitos pararam, poucos ficaram, sem contar os que antes de começar desistiram, não se ligaram, que a compaixão refaz, dispersaram, abandonaram, deixaram de lado, desistiram. Quem é você? De onde você vem? Onde você vem? O que é que você faz? O que é que você tem? De importante pra antes de dizer amém, não ser mais um no território entre o nada e o ninguém. Quem é você? De onde você vem? Onde você vem? O que é que você faz? O que é que você tem? De importante pra antes de dizer amém, não ser mais um no território entre o nada e o ninguém. Quem é você? De onde você vem? Onde você vem? O que é que você faz? O que é que você tem? De importante pra antes de dizer amém, não ser mais um no território entre o nada e o ninguém. Quem é você? De onde você vem? Onde você vem? O que é que você faz? O que é que você tem? De importante pra antes de dizer amém, não ser mais um no território entre o nada e o ninguém. Quem é você? O que é que você faz? O que é que você tem?